Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die again. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com o combatente Ebert. Opa, mais uma vez aqui, participando, e vamos lá, mais um enigmático Maurício. E aí, pessoal, hoje também temos a presença do nocauteado Rodrigo Mônio. E, tradicionalmente, eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar. Você não tem a menor ideia do que vai falar? Sobre quem? Sobre o Eric. Muito bem. Okay. Sobre o comedor de pipoca com pinça, o Eric, pronto. Cara, e estamos de volta, né? Em mais uma edição do UCF, que quem não sabe, ô Maurício, o UCF é o que mesmo? O UCF é o nosso programa anual de todos os anos, que a gente pega, sorteia alguns personagens aleatoriamente para entrar em combate. É tipo aquelas conversas que vocês tinham com seus amigos. Ah, quem venceria numa luta entre fulano e ciclano? É o que a gente faz aqui. A gente tenta apresentar justificativas baseadas em nada. A gente tenta fazer uma ideia... A nossa ideia é pegar elementos de verdade sobre os personagens ali, né? E tentar equilibrar e discutir, não com fanboysismo, né? Que é o que acontece muito nessas discussões de internet, mas falando, né, que assim, ah, não, ele ganharia por causa disso, aí o outro fala, ah, mas isso, aí a gente vai discutindo e algumas vezes personagens que a gente não gosta, Carnificina, ganham, né, o programa. Então, Antivenom. Você queria que ele falasse o significado do UCF. Por favor, Mônio, significado do UCF. Ultimate Katori Papal Fighting. Exatamente, catiripapo pra todo lado aí. Catiripapo, desculpa. Não confundir com outro programa lá, porque direitos autorais, né, gente? Exato, é o C. Muito bem, então vamos lá. Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Normalmente, né, nos três eventos que a gente teve, 15, 16 e 17, nós sorteamos 8 vilões, né? O primeiro foi a gente mesmo aqui que sorteou, mas na edição de 2016 e 2017 a gente fez uma enquete no Facebook, né? E deixou o pessoal do grupo do Aracnofan decidir ali os 8 mais votados, né? E aí a gente pegou esses 8 para discutir aqui. Esse ano a gente fez um pouco diferente, foi até o Magaren que deu a sugestão, infelizmente ele não pôde participar por questões de internet ruim, né? Eu tô gravando em outro local porque minha internet é ruim também, então eu não posso falar nada. Mas... Como é que é? Por questões de maldita seja a operadora dele? Exato, é. A última vez ele falou que mandou o operador enfiar o protocolo em tal lugar, então não sei se a internet vai voltar. Um lugar que ele não ia conseguir alcançar. Eu não sei se a internet vai voltar. Então, a ideia dele foi que, já que a gente está tendo um Spider-Verse 2 aí, né, Spider-Geddon agora, por que não fazer um programa com Homens-Aranhas, né? Homens-Aranha. Ele abriu uma enquete no grupo e falou, pessoal, escolham aí 8 versões alternativas do Homem-Aranha, né? Na verdade, 8 versões do Homem-Aranha. Poderia ser o original, acabou que ele não entrou lá no meio, né? Enfim. Que coisa, não? Então, a gente tem os 8 aqui. E é basicamente aquele sistema de... Quem assistiu Dragon Ball sabe, né? Aquela questão de luta. Você tem as chaves e aí vai lutando. Quem ganhou a primeira luta, luta com o vencedor de quem ganhou a segunda luta e por aí vai. Então, a princípio, nessa primeira etapa, teremos 4 lutas, né? E a gente vai sortear aqui os personagens pra ver quem vai lutar contra quem. Alguma dúvida contra vocês ou alguma coisa que vocês querem esclarecer pros nossos ouvintes? Não. Eu acho que não. Eu acho interessante só falar quem foram os eleitos, né? Em primeiro lugar, o mais votado, quando a gente fez o congelamento da enquete, ele tava com 67 votos, foi o Homem-Aranha do Tobey Maguire, o primeiro, né, dos filmes. E aí, em segundo lugar, já é com 46 votos a diferença, 20 votos de diferença, foi o Homem-Aranha de PlayStation 4, ou desculpa, foi o Spider-Man, né, que foi 4, né, Homem-Aranha. Eu vou ter que chamar ele de Spider-Man. Ok. Eu acho que vai dar muito certo. Em terceiro lugar. Em terceiro lugar, Superman, mano. Começou assim, não vai pegar, Super-Homem. Super-Homem pra mim até hoje. O único que eu aceito terceiro... falar o nome em inglês, mentira, tem mais de um, mas é o Flash. Em terceiro lugar. É o Batman lugar, também. Batman, morcego, o homem morcego. Morcego. Em terceiro lugar, com 35 votos, foi o Homem-Aranha com metralhadora do Camelô. Eu deixei. Isso tá faltando na minha coleção. Em quarto lugar, com 27 votos, foi o Homem-Aranha Tom Holland, né? Atual Homem-Aranha aí nos cinemas. Com 21 votos, o Homem-Aranha Andrew Garfield, né? Da trilogia de dois filmes. Com 20 votos, em sexto lugar, é o Homem-Aranha 2099. Em sétimo lugar, com 16, Miles Morales, né? O Homem-Aranha Ultimate, o segundo Homem-Aranha Ultimate. E em oitavo lugar, com 15 votos, o Spider-Man, que é uma heresia sem tamanho estar em oitavo lugar. Não, se é pra falar de heresia, vamos começar aqui, né? Primeiro que esse programa sem homem vergonha é golpe. Eu tenho uma menção honrosa. Eu queria mencionar aqui outros que não tiveram a sorte de serem agraciados com um lugar nesse programa, que é o Miranha, do Lucas do Inutilismo, e o Homem-Aranha do Jorge Versilo. Que sempre vou defender. Ah, então é você. Porém, o Jorge Versilo, ele falou comigo que ele vai fazer um show no final do programa e ele não vai poder participar da luta, não. A ideia é a gente chamar o Jorge Versilo no próximo CF pra, não, exatamente, pra representar. A votação não era o Homem-Aranha do Jorge Versilo, era Jorge Versilo. Foi certo. Mas no final vai ter um show dele aqui no programa. Muito bem, então vamos fazer o sorteio. Além aqui dos personagens, eu separei também alguns cenários para a luta se passar, né? Então, eu separei aqui alguns cenários. Vocês querem que eu fale em off aqui quais são ou a gente vai sorteando aleatoriamente? Vai sorteando, Vamos usar o elemento surpresa. Ok, deixa eu só colocar esse negócio aqui, aleatório, de 1 a 10. Separei 10 cenários. Muito bem, então a primeira luta será entre... O número 2, Homem-Aranha, ou desculpa, Spider-Man, do PS4. Tô fazendo um sorteio aqui, tá? Confia em mim que realmente eu estou. Contra Homem-Aranha, Andrew Garfield. Vixe. A segunda luta será entre Spider-Man contra Tom Holland. Lembrando que não vale favoritismo, viu, Eric? Claro, mas Spider-Man for the win. Terceira luta. Terceira luta. Será entre Homem-Aranha com metralhadora do Camelô contra Homem-Aranha e Tobey Maguire. Caramba, não deu nenhum de filme contra filme na primeira etapa. E, por fim, os que sobraram, né? Foram o Homem-Aranha 2099 contra o Miles Morales. Muito bem. Então, para primeiro. Pois é, olha. Para a primeira luta, que é entre Spider-Man do PS4 e Andrew Garfield, ela se passará em uma usina elétrica. Ei, tudo bem. Muito bem, e esse ano a gente tem uma novidade, né? A gente sempre fez a luta de um contra um, só que quando a gente cismou aqui de colocar os vilões de lado, né? E os aranhas pra se lutar, pra se baterem, o público não gostou muito, né? O público que a gente tá inventando. E eles exigiram a participação dos vilões. Então a gente vai ter uma coisa diferente dessa vez. Nós teremos batalhas de dupla, sempre de um aranha junto com um vilão contra um aranha junto com outro vilão. Então... Entre os 22 vilões que já participaram dos programas, a gente vai sortear um pra lutar ao lado de cada aranha e seja o que Deus quiser. Certo? Então, ao lado, eu vou sorteando na medida que a gente for fazendo as chaves pra não ficar trocentos sorteios agora nesse início aqui, beleza? Beleza, tranquilo. Por favor, fica até mais interessante. Pois bem. Round 1. Fight! Everybody was kung fu fighting. Então a primeira luta é o Homem-Aranha, o Spider-Man, desculpa, do Play 4 contra o Andrew Garfield. Então o parceiro aí do Homem-Aranha de Play 4 será o Escorpião, certo? Oh. Oh, e o parceiro do Andrew Garfield será... Se for o Duende Verde, sacanagem. Electro. Ah, eles são amigos. Só uma pequena correção. O parceiro do Spider-Man do PS4 não seria o Scorpion? É o Scorpion, desculpa, é verdade, tem razão. E aí, pela... Como a gente tá falando de quadrinhos, né? Sei lá, a regra é que se uma dupla começar a lutar entre si, os dois são como é que fala? Quando a pessoa... Não, eu ia falar uma coisa mais séria, que é... Idiotas. Não, cara, aquela arma que faz a pessoa desaparecer, como é que chama? A pessoa, ela é... Desintegrada, cara. Ou desintegrated, no caso do Spider-Man. Bem, certo, então obrigatoriamente os dois têm que lutar um ajudando o outro aqui. Beleza? Então vamos lá. Aí... Incentivo bomba na cabeça, entendi. Exato. Um colar com bomba em cada um aí, né? Resolveu. Quais são os poderes aí do Spider-Man do Play 4? O que ele tem de diferente do Homem-Aranha tradicional? Ah, diferença... Bom, já vou começar comparando os dois aí. Tanto o Andrew Garfield quanto o Spider-Man de Play 4. Os dois têm os poderes, as forças de aranha, que todo mundo já conhece. A principal diferença entre o Spider do Play 4 é que ele é cheio de... Eu ia falar acessórios, mas não é acessórios, são gadgets. Ele é cheio de gadgets e... Enfim, ele tem vários tipos de lançadores de teia diferente. Por exemplo, quem viu o jogo sabe, tem aquela bomba de teia, tem a teia de impacto, fora outros acessórios que a gente vai vendo aí ao longo do jogo que são desbloqueados junto com o uniforme. Eu não sei se isso vai valer aqui. Enquanto o Aranha do Andrew Garfield, ele só tem um lançador de teia normal e... Acabou. Skate. E o skate. E ele consegue ver mais alto, porque o pescoço dele é um pouco... Ok. E o Scorpion, do Play 4? Tem ele lá no jogo? Eu não joguei, nem assisti ainda, então não sei. Ele tem alguma diferença? Ele é mais tecnológico, imagino, né? Sim. Sim, mas isso também não eu não vi dando tanta vantagem pra ele, porque ele tem aquela armadura dele que eu acredito que seja resistente aos golpes. E o rabo lá que ele solta um tipo de ácido ou veneno, alguma coisa assim do tipo. Mas não é muito diferente do escorpião que a gente já conhece dos quadrinhos mesmo. Eu só não vi ele dando o efeito de mola com o rabo. Só uma coisa, vamos falar cauda. O rabo. Ficar falando do rabo do escorpião é complicado, cara. Isso não tail, tem no jogo. Tail. É tail, porque é o escorpião. Ah, é verdade. Bom, fechou. Então, já o Homem-Aranha, a versão Andrew Garfield ali, né, do cinema, é o Homem-Aranha basicamente com lançador de teia, né? E igual o do Play 4, imagino. Só que a teia dele é padrão, né? Não tem nada demais. Os poderes são os poderes que a gente conhece aí do Homem-Aranha. Ele gosta de comer mosca, né? Mas eu acho que isso não vai fazer diferença. E só, né? Basicamente. E também o do Play 4 é mais experiente, né? Ele já tem quantos anos? 8 anos? 8 anos. 8 anos, isso. Os dois aparentam... Interessante. Peraí, 8 anos no Otto Holland? Eu acho interessante a gente padronizar uma coisa aqui nesse início, que é, já que a gente tem aranhas aqui de filmes diferentes e tudo mais, vamos considerar a primeira aparição deles? Por exemplo, Andrew Garfield no filme Contra o Lagarto, o do Play 4 no jogo do Play 4, né? Que não tem outro. E o do Tobey Maguire. Vale? Pelo menos nos filmes não vale considerar a última? Que foi a última vez que a gente viu eles? Pode ser, porque eu fico pensando em relação ao Tom Holland, por exemplo, que ainda tá rolando, né? Mas pode ser. Não vai fazer tanta diferença, na verdade. A aparição dele foi no Guerra Infinita. Na verdade, não vai fazer tanta diferença também, né? Do primeiro filme pro último. Tá? Eu acho que dá pra considerar o último, sim. Pode ser. E o Electro, a gente falou no UCF que ele participou, né? Ele é extremamente poderoso, só não é muito inteligente, né? Burro. Só que agora ele não tá sozinho. Então, o Andrew Garfield é inteligente, né? Então, a gente tem essa questão. E vamos considerar, assim, se o Spider tá aliado com o Scorpion, já que eles são do mesmo universe, eu acho que a gente... eu acho que a gente pode considerar o Electro do Amazing Spider-Man 2 também. Que calhou, assim, dos dois coexistirem nesse universo. Mas aí você tirou muita força do Electro. Pô. Então é dente de chiclete, lá, aquele dentão. Dente junto. Que? É o Electro com dente emendado, tipo aquele chiclete de caixinha, ah, sabe? Sim. Não, é agora. Eu tava querendo dar uma chance pra dupla Garfield e Electro, agora você tirou as vantagens que eu tinha visto pros dois. É, mas tem uma vantagem que você tá esquecendo. Eles estão numa usina elétrica. Ah, cara. Ele pode tocar musiquinha! Tá. Tanto aí, o Electro quanto o Aranha Garfield já tem aí experiências em lutas em usina. Isso, vamos fazer ele lembrar do... O Garfield vai ficar sentado no canto em posição fetal, lembrando. Então, agora complicou, hein, porque o Electro tá meio overpower aqui. Então eu imagino que o Spider-Man e o Scorpion focariam em lutar contra o Electro. A princípio, né? Porque o Electro basicamente é o cara que vai mandar na luta aí. Sim, eu acho que daí com os poderes dele ele consegue inutilizar os gadgets do Spider. Acredito que sim. É, tem o Electro no jogo também, não tem? Ou não? Tem. Como que ele derrota o Electro no jogo? Assim, tem alguma coisa especial tal, ou é porrada mesmo? É solta, você mira, solta a teia nele, uma teia convencional, e depois vai dar porrada nele. Com o tempo, ele abre uma brecha, começa ali a girar, ele energiza alguns espaços, e criando algumas ondas, mas aí o Spider-Man vai lá também com teia e quebra isso, e utiliza o espaço. E broke this, quem vai? Ele esse podcast é patrocinado pela Fisk. O Wilson Fisk? Muito bem, pode ser, ele teria poder de influenciar. Enfim, então ele não tem nada de uniforme de borracha ou teia que contém eletricidade? Essas... Não. Não tem no sentido de conter, né? Não de... É, na verdade é a mesma palavra, mas vocês não entenderam. Tá, vindo então... uma grande estrutura. Ah, tá. Então, cara. Mônio. DLC. DLC. Perdão. Ó, eu acho. Agora, como a gente tá falando de uma luta com quatro personagens diferentes, fica um pouco mais complexa a análise, né? Mas, assim, a princípio, ao meu ver, o Andrew Garfield cairia aqui no meio, sabe? Não sei se o Electro. Não tô falando que o Electro perde. Mas comparando aqui com o outro Homem-Aranha, assim, ao meu ver, o Spider-Man, ao meu ver, ele é superior ao Andrew Garfield em questão. Não, de superior é outro cara. Eu acredito que ele seja superior em relação à experiência e gadgets e tudo mais. Então, assim, a princípio, comparando os aranhas, eu acho que o Garfield perderia. Mas aí eu penso assim, na verdade, eu acho que no final das contas é o Spider-Man e o Scorpion contra o Electro, entendeu? É a minha visão. Eu não sei você. Eu tenho a impressão que aconteceu o seguinte: vamos começar que tanto o Electro quanto o Scorpion são vilões burros, né? Então nenhum dos dois daria vantagem da inteligência, da esperteza pra dupla. O que eu acho que talvez poderia acontecer é o Spider falar pro Scorpion, desculpa, pro Scorpion, ó. Pega lá o outro aranha, enquanto eu vou enfrentar o Electro, porque, sei lá, eu já derrotei ele, sabe? Eu já derrotei uma outra versão do Electro. Então acho que ele é um pouquinho nessa confiança e falar pelo menos pro Scorpion dar uma segurada no outro pra não ficar atrapalhando. Agora, como o aranha do Andrew Garfield se sairia contra o Scorpion, não tenho tanta certeza. Não sei se ele cai com facilidade. É, porque se você parar pra pensar aqui, realmente o Scorpion ele vai... tender mais a enfrentar o outro aranha do que um outro vilão, né? Certo, levando em conta que o aranha do Garfield apanhou do lagarto, eu acho que o Scorpion ganha dele. É, cara, os filmes do Garfield eu não acho eles... Na verdade são só dois, né? Eu acho um ruim e um razoavelmente bom. Mas assim, como personagem em si, como força... Tá na ordem, né? Um ruim e o outro mais ou menos bom. É, exato. Mas assim, em relação à força e tudo mais, ele não ganharia muito dos outros aqui, mas talvez de inteligência, né? Não sei, só se ele usasse talvez uma forma de atrair os outros e induzir o Electro a se descontrolar de alguma forma, sabe? E aí... Eu acho que, assim, o Electro tá tão overpower que eu não consigo ver, assim, um cenário em que, pelo menos, essa dupla Aranha-Electro perca. Porque, assim, por mais que o outro tenha experiência, o Electro vai tá tendo o apoio de um Aranha que é inteligente e que vai poder tá falando pra ele, ó, faz isso, faz aquilo, vai ali, sobrecarrega tudo, manda tudo pelos ares. Vocês vão ter que me desculpar, mas inteligente ele não é, gente. Quem pensou por ele no filme foi a Gwen. Não, mas ele tinha aquela questão ele é de criar... Burro, vamos colocar assim. Ele nem criou o fluido de terra, ele comprou da Oscorp, porra! Eu meio queria um lançador, vai. Depois de 200 tentativas fracassadas, explodindo na você cara dele. Você queria que ele cometesse um crime e copiasse um produto já patenteado da Oscorp? Oh, tá difícil essa disputa aqui, porque eu acho que o Electro leva muita vantagem. Então, mas eu acho que... Com... em poder, não em cérebro. É, mas sim. Eu acho que com gadgets que o Spider do PS4 tem, ele conseguiria diminuir um pouco essa vantagem do Electro. E aí eu acho que a coisa poderia ficar mais acirrada. E aí eu concordo que o Escorpião vai no Aranha e vai conseguir vencer o Aranha. E depois vai virar 2-1. E eu acho que o Spider do PS4 passa nessa daí. Você quer dizer então que... Eu também voto nele até pelo fato de como ele tem gadgets. E é um Aranha já mais experiente, com certeza não é uma... Os gadgets são protegidos contra Electros. Não, além do que, por exemplo, se a gente considerar que, por exemplo, ele tem vários uniformes e existem uniformes dentro do próprio jogo que podem inibir um pouco a atuação da parte elétrica, por exemplo, existem alguns uniformes que vão colocar a... Ele resiste um pouco mais à bala, ou resiste um pouco mais à luta corporal. Ele avançando no nível do jogo, você consegue se utilizar de mais elementos que tem naquele ambiente a favor dele. Então eu acho que por isso que ele leva uma vantagem. É que eu tava considerando ele com o uniforme da Aranha Branca mesmo, que foi usado na divulgação do jogo. Uhum. Eu tô considerando ele com toda a experiência final no jogo que ele adquiriu, porém com o uniforme tradicional do jogo. Não uniformes alternativos. Eu acho que a gente até poderia considerar esse uniforme mesmo, mas eu tô pensando aqui, se o Andrew Garfield conseguiu derrotar o Electro na usina, o do Play 4 consegue. Mais fácil. Eu só tô pensando aqui que... A gente vê que o Garfield não tem moral nenhuma mesmo, né? Não, é porque, pelos comentários de vocês, eu tô inclinado a acreditar que o do Play 4 consegue derrotar o Electro. E se ele conseguir, a vantagem da dupla Garfield e Electro vai pro espaço. Porque o Electro tá carregando... O Electro azul dos dentes emendados está carregando a dupla nos ombros, né? Sim. E realmente, eu acredito que o do Play 4 conseguiria criar uma estratégia ou ele sozinho derrotar o Electro. Pela experiência do jogo, pelo enfim, né, vocês comentaram. Então, não sei. Vamos dizer assim, então, é difícil dizer se o Andrew Garfield perderia pro Scorpion. Vamos falar que é uma briga boa, né, já que ele apanhou do Lagarto. Vamos todos lembrar que o Lagarto não é um ser consciente, né, como disse o cara lá do outro site. Não é inteligente, né? É. Isso, o Lagarto não é inteligente, muito bem. O Lagarto não é inteligente. Vamos considerar então que o Scorpion tá distraindo o Aranha Garfield. E eu concordo muito com o que o Eric falou, né? Se o Aranha Garfield sozinho conseguiu derrotar o Electro dos dentes emendados na usina, talvez não seja um grande desafio pro Spider do PS4. Porque, então, até porque o Electro dessa versão aqui, desse universo, né? Ele é mais idiota que o dos quadrinhos, né? Sim, sim. Então, assim, enquanto o Scorpion distrai, o outro vai lá, derrota o Electro. Electro derrotado, mesmo que o Aranha Garfield tenha derrotado o Scorpion, aí a vantagem é do PS4. Aí o do Play 4 tá falando Electro. Ele, não, meu nome é Electro, você não sabe meu nome. Então, alguém... Alguém encontra a vitória do Homem-Aranha de Play 4 junto com o Scorpion? Não. Acho que não. Então, acho que a gente entrou no consenso aqui. Quem tá ouvindo a gente, né? A gente tá tentando não ser tendencioso, né? A gente fez aqui uma análise mais ou menos dos personagens. É mais ou menos essa a ideia do programa, né? Nem sempre as pessoas vão... imparcial. Exato. Nem sempre as pessoas vão concordar exatamente com o que a gente tá falando. Mas isso que é a diversão desse tipo de programa, né? O pessoal comentar caso não concorde com alguma coisa que a gente falou. Bem, então, primeira luta, Spider-Man e Scorpion são os vencedores. Round 2. Fight! Vamos para a segunda luta agora, que é do Spider-Man contra o Tom Holland. E vamos sortear aqui quem são as... Desculpa, eu tentei segurar o riso. O parceiro aí do Spider-Man será... Léo, perdão. Pô, mas aí vocês me ferram. Pit pote de pasta. Que sacanagem. Certo, então o Spider-Man vai lutar sozinho contra o Tom Holland. E, caramba, Tom Holland junto com Carnificina. Nossa. Pô, mas aí... Bom, o local será em... um parque de diversões. Lugar um pouco genérico aí, mas... Parque de diversões. Vamos considerar que é um parque de diversões vazio, né? Mas... É porque o Carnificina do Tom Holland tem que ser PG-13. Tem que estar vazio o parque mesmo. Aliás, PG-8. É, vamos mudar para a chuva bendada. PG-8. Esse é muito velho. Tá aí. Bom, então, cara, aí, Spider-Man. Quais são os poderes do Spider-Man? Pensa alguma coisa aí que provavelmente ele tem, né? É o poder mais apelão de todos, né? O poder do roteirismo. Mas o que eu lembro que mais ou menos que ele tinha era aquele super sentido de aranha, uma habilidade de se curar, tipo Wolverine, a teia que parecia uma corda. Parecia. A gente tem que deixar o Leopardon de fora aqui, né? Senão complica um pouco. É, porque se ele chamar o Leopardon, daí o Tom Holland vai ter que chamar o Tony Stark. Olha que criativo. muito bem. E o Pit Pot de Pasta tem uma arma que atira cola, né? Basicamente. E só. O Homem-Aranha do Tom Holland aí, né? Versão Tom Holland. Ele tem um mega uniforme tecnológico que ele não sabe usar. Me lembrou o super-herói americano. E o Carnificina é complicado aí, né? O Carnificina, então, o Carnificina já tem a vantagem que ele já foi vencedor aqui no CF. É, mas o Carnificina, ele enlouquece e vai contra o Tom Holland, os dois são desclassificados e o Spider-Man ganha. Então... Nossa, o pior é que não é difícil isso acontecer, cara. Aliás, ele não pode enlouquecer porque ele já é louco. Vamos lembrar desse detalhe importante. Ele surta. Ele simplesmente tá cagando pras regras. Vai querer matar o que aparecer pela frente. Caramba. Bom, vamos começar do princípio. Pitch, se o Carnificina já tá como oponente, tchau, Pit Pot de Pasta. É, Pit Pot de Pasta, tô desconsiderando ele completamente aqui. Porque a menos que ele seja. Vocês não estão entendendo. Pit Pot de Pasta foi o destino conspirando a favor do Tom Holland e do Carnificina, que é pra reduzir a habilidade do Spider-Man, que vai se ocupar salvando ele. Ah. o Pit Pot de Pasta, na verdade, ele pode servir de distração em algum momento antes de ser derrotado, né? Existe essa possibilidade aí. O Spider-Man, aproveitando que é um mestre do disfarce, se esconde. Quando eles vão lá tentar derrotar o Pit Pot de Pasta, ou, no caso, o Carnificina vai tentar matar, o Spider-Man levanta de trás de uma mesa que apareceu do nada, metralhando todo mundo. Eu queria muito o Spider-Man contra o Homem-Aranha com metralhadora do camelô. Ele ia roubar a metralhadora e sair atirando. Muito bem. Então, o Carnificina, eu acho que ele ia atirar igual um maluco nos dois. Eu não sei como que a gente pode considerar. Eu realmente considero que o Carnificina atacaria, inclusive, o Tom Holland. Mas isso. Vamos considerar que isso seria depois eles ganharem a batalha? Ok. Aí ele ia ver um azul e vermelho e ia pra cima. na verdade, eu imagino assim, cara. Ele ia tentar matar alguém. Tanto o Spider-Man quanto o Pit Pot de Pasta, o Tom Holland tentaria impedir e o Carnificina tentaria matar o Tom Holland daí. O pior que eu não posso só argumentar em relação a isso, porque senão vai parecer favoritismo pro Spider-Man. Eu tenho que deixar você. Eu quero vaporizar o Carnificina. Vamos falar. Pra mim, quem ganha é o Spider-Man em qualquer situação. Não, peraí. Spider-Man contra a lenha de Camilo, a briga é dura. A fraqueza do Carnificina é basicamente som e fogo. O Spider-Man tem alguma coisa com isso? Spider-Man, deixa eu ver. Ah, ele bate a chave de fenda no chão pra fazer barulho. Enquanto acerta o Homem-Formiga. Assim, em relação a isso, a gente pode considerar a questão do parque, né? Daria pra ele... se eles quiserem derrotar o Carnificina, eles teriam que se utilizar do parque pra, sei lá... derrubar rodas gigantes, qualquer coisa assim que fizesse barulho, ou então fechar curto em algum lugar, seria mais uma questão estratégica do que poderes mesmo deles, né? Seria mais se utilizar do ambiente. Seu pai também é estrategista? Eu não assisti. Ou ele só vai na louca roubando armas e atirando em todo mundo? Não, ele vai bem disfarçado nas coisas, assim. Mas eles tentam transparecer que ele tá indo na surdina mesmo, pegando as pessoas desprevenidas. Tem um que conversa com um cachorro, não é? Tem, esse cão deve saber. Ele tem essa habilidade. Deve saber, isso aí. Ah, cara, o apito do cão acaba com o Carnificina. Mas é sério, o apito ele é muito agudo. O Carnificina vai ficar lá, se remexendo no chão. E Super também é o homem movido pelo apito do cão. E o Carnificina é o homem derrotado pelo apito do cão. Olha, ele não tem o Leopardon, mas pelo menos a moto pode ser que ele tenha. Pra chegar já faz barulho. Tô transformado. Ó, é o carro que ele tem. Começou a luta, Spider-Man joga a corda, a teia, pra cima da roda gigante, vai lá pra cima, puxa o apito do cão do bolso e começa a apitar. A Carnificina tá fora de batalha. E aí? Aí o Tom Holland derrota o Pit Pot de pasta. Exato, aí fica Spider-Man soprando o apito contra o Tom Holland. Imagina o apito de acordo com a respiração dele. Fi, fi, fi. Existe uma opção também, né? O Spider-Man joga o apito pro Pit Pot de pasta, pega a corda, joga o Pit lá em cima e fala: fica soprando isso aí. Ah, é verdade. O Pit de Pot de pasta cola o apito na boca e fica. É uma opção. E aí fica o Spider-Man acaba com o Tom Holland. Fácil. Sim. Sim. Fácil. E aí, caramba, eu comecei a falar isso zoando, mas o esquema do apito realmente zoaria o Carnificina. Porque apito de cachorro é aquele som agudo, né? Tipo, na verdade, é inaudível pra gente. É, exato. É. Mas pode ser que seja pro simbionte. Não, sim, é. Ele acaba com o simbionte. É confirmado. É cânone. O que que é, Mônio? Onde que isso foi confirmado? Eu tô confirmando agora. Marvel aqui. Da ah, bom. Exato, é. Tem um site oficial da Marvel, Mônio, chama Arachnofan. Eles confirmaram lá. Por uma coisa mais precisa é que ele tá do Marvel Week, né, lá. Ó, o que que eu acredito que aconteceria? Vamos por nessa linha aqui que eu tô falando por enquanto. Joga o apito pro Pit, o Pit vai pra cima da roda gigante, Spider-Man acaba com o Tom Holland, Carnificina consegue se recuperar, acaba com o Pit Pote de Pasta. Fica o Spider contra o Carnificina. Que ódio é esse com o Pit Pote de Pasta, cara? É porque o cara tá soprando apito lá. Mas realmente, eu tô falando, comecei a falar zoando, mas seria uma possibilidade no final aí ficar Spider-Man contra a Carnificina. Ah, eu acho que o Spider-Man ia dar um jeito de tacar fogo no parque lá e tchau, Carnificina. É, isso é uma coisa que ele não se segura muito, assim, porque ele já pegou o metralhador e saiu atirando nos caras. Então ele não liga de destruir. É, ele não liga de destruir, não. Então é isso. É, eu acho que o Spider-Man ganhou. Eu não queria estar fazendo esse... eu falei que o programa ele é imparcial, né? Então vou falar isso com o coração partido aqui, mas... Tem um gap aí entre Spider-Man contra Carnificina e Spider-Man ganhou, né? Como? Tem um pequeno gap aí. Deixa eu ver aqui. Vão pensando aí que eu tô vendo os poderes do Spider-Man. Um pequeno gap. Ele acabou de incendiar um parque inteiro pra matar o Carnificina, pô. É, isso realmente é possível. Não, acabou! Calma aí. Os poderes do Spider-Man ele tem uma visão de raio-x, então ele conseguiria ver no meio da fumaça e tudo que tá pegando fogo do parque. Ele tem um sentido de aranha extremamente preciso. Ele consegue, perfeito. Exato. Ele consegue sentir cheiros de produtos químicos à distância, ouvir uma agulha caindo a 100 metros de distância. Ele consegue enxergar na escuridão com o Spider Bracelet dele. E ele tem a frase da série. Habilidades psíquicas, mas mais precisamente a habilidade de enxergar o futuro. Então eu acho que isso deixa ele um pouco overpower. Um pouco? É. Ele então. Enxergar as 7.849.632.000 futuros alternativos, igual o Doutor Estranho, e ia seguir o plano que ia dar certo. Então, tá me parecendo roteirismo o parque pegar fogo, mas é possível. mas é possível, tô falando que não poderia acontecer. Como que o Carnificina poderia derrotar o Spider-Man? Fazendo aquele machado que ele faz com a mão e dando-lhe uma no pescoço. Ah, mas tem um episódio... Ele ia acertar, né? Mas tem... aí ele tem o radar dele, o sensor, ele fugiria. Tem um episódio que o Spider-Man leva duas flechadas no coração e quando ele cai é um boneco que ele deixou. Não era... Além de tudo, é mestre do ilusionismo. O pior que... Mas é verdade, tá? Então, assim, ele poderia colocar ali seus... Eu imagino isso. Muito aquelas coisinhas, tipo... Scooby-Doo, que leva o cara pra dentro da casa dos espelhos, e daí vai pra aquela casa maluca que tudo fica girando. Isso aí seria uma possibilidade mesmo. Que ele enganar o Carnificina, né, de certa forma. Porque o Carnificina vai estar maluco. E o Spider-Man tem experiência em enfrentar monstros insanos, né? É isso que ele faz, basicamente. De novo, o Carnificina não vai estar maluco, ele é maluco. Então, Herbert, quem você acha que ganha? Spider-Man. Bonnie, quem você acha que ganha? Spider-Man. Maurício, quem você acha que ganha? Spider-Man. Então, por mais que... É o Spider-Man, claro. Eu posso falar o Carnificina, né? Não, é o Carnificina. É o Carnificina. Porque aqui não tem roteirismo nem favoritismo. Mas, como o Spider-Man ficou com 3 votos... O Spider-Man ficou com 3 votos, né? Fica. Mas aí, o Pit Pot de Pasta vai ressuscitar pra outra luta? Ou ele vai ganhar um novo parceiro? Ah, vamos considerar que o cara não morreu, né? Tá, é você que arrancou a cabeça dele fora, não fui eu. Na verdade, se o cara morreu, é mais um motivo pra dupla ganhar, porque o Carnificina seria desclassificado. Por quê? Não pode matar também? É, o ideal, né? Se foi o Carnificina numa luta e fala que não pode matar, porra, que sacanagem. Quando foi que eu no outro, sem matar? Quando foi que o Evandro entrou na chamada aqui? Ó, agora assim, a gente falou isso tudo, mas o que eu acho mesmo que ia acontecer era, o Carnificina não ia obedecer às regras e ia sair matando todo mundo, ia ser desclassificado. Desclassificado. Eu falei isso logo no começo. É, exato. Não, repetindo o que você falou lá no início, a gente fez essa discussão toda, e aí deu uma vitória meio mais ou menos aqui pro Spider-Man e tal, mas eu acho que nem chegaria nisso tudo. Eu acho que lá no início o Carnificina, ele iria... se descontrolar de alguma forma tal, e matar nem que fosse o Tom Holland, que é seu parceiro, porque ele não ia aceitar ficar junto com lutando ao lado de um aranha, sabe? Eu acho que na verdade seria aí a resolução da luta. Ele talvez aceitasse começar por ser obrigado, senão ele é desintegrado. Só na primeira interferência, na primeira chance, ele ia acabar atacando porque é um idiota. Eu imagino ele arrancando a cabeça do Tom Holland, segurando assim na mão, e o Tom Holland olhando pra ele falando: Eu não me sinto muito bem. E pessoas falarão que foi roteirismo, talvez tenha sido, mas o Spider-Man e Pit Pot de Pasta ganharam. O Tony Stark perdeu seu afilhado. É. Round 3, fight! A próxima luta é entre o Homem-Aranha com Metralhadora, do Camelo Verso, contra o Tobey Maguire. A dupla aí do Homem-Aranha com Metralhadora será nada mais nada menos do que Duende Verde. Caramba, ganhou aí um parceiro. Ninguém mais, ninguém menos. Não nada mais, nada menos. Não é um objeto, é uma pessoa. Olha o Mônio contra a objetificação dos vilões. Cara, eu tenho aflição quando eu vou ver algum vídeo, cara, não. E aí chegou nada mais, nada menos que tal pessoa. Não, não chegou... Nada mais, jogou ninguém mais, porra. Ninguém mais, ninguém menos que Albert Einstein. É uma opção. Geralmente é uma criança lacradora. O que é engraçado. E a dupla do Tobey Maguire, o Eric? A Mary Jane? E o parceiro do Tobey Maguire será o Ratos. Que beleza. É o outro que pegou um parceiro que vai atacar ele, caralho. É, o do Camelô teve uma vantagem grande aí com o Duende Verde ajudando ele e o outro ganhou o Ratos. Aí eu pergunto, o parceiro do Homem-Aranha de metralhadora do Camelô é um Duende Verde de metralhadora do Camelô? Tem que ser o Duende Verde. Tem que ser o Duende Verde do Camelô, né? É, e o local da luta será, vamos ver, Montanhas Nevadas, Montanhas com Neve. Meio genérico aí, né? Ok. O Ratos vai ficar com frio. O rato vai se esconder num canto pra se aquecer, cara. Eu falei isso aqui, mas é verdade. O Ratos, na neve, não sei se ele vai render muita coisa, não. Mas até aí a gente tá falando de dois caras de colã na neve. Dois caras de colã, não. Um é de plástico e o outro de colã. Então, cara, o Homem-Aranha com metralhadora do Camelôverso, ele pode atuar como sniper e atacar o Ratos. Mas o Ratos não deve... O Ratos eu acho que não vai ser derrotado com balas de plástico, né? Metralhadora não é sniper, cara. São coisas distintas. Eu sei, mas é o que ele faria. Ele atuaria como sniper. É diferente. Tô brincando. Ele atuaria de longe, né? Atirando. Na verdade, eu acho que aqui no final das contas o Duende Verde que leva uma vantagem grande, né? Colossal. Porque, vamos lá. O Homem-Aranha com metralhadora é um Homem-Aranha com uma metralhadora, né? Esse que é o superpoder dele. É um personagem genérico com uma metralhadora, né? Mas é uma metralhadora. Exato. É. E rasteja. É, ele vai... Caramba, ele é o mais afetado pelo frio. Ele é incapaz de ficar em pé. Se ele ficar em pé, ele atira pra cima. Mas aí não é o frio o problema. Imagina ele andando com a metralhadora pra cima. Seria bom. Cara, sabe o que eu pensei? Que sorte que nenhum deles pegou o homem hídrico, né? Nossa! O Homem-Aranha do Tobey Maguire é o que a gente conhece do cinema, né? Tem infinita. Ele é experiente, mas não é muito experiente, né? É um cara meio estranho. É experiente, mas não deixa de boca. Vamos falar que, assim, tá falando da versão mais atual dele, ele já passou pela fase emo. Sim, já é pós-emo. Eu estou mandando o link do Andy Verde Camelô aí pra vocês. Opa, isso é muito importante. Existe? Ô, oh, abre aí. O que não existe de camelô? Ah, achei sacanagem, hein? Você mandou aonde? Ah, eu vou colocar no post aí pra quem quiser. Nossa, Deus. Não, é melhor não. Não vou pôr no post. É um Power Ranger. Tá. Então, o Duende Verde, eu acho que a gente pode considerar aí o padrão, né? Não conheço nenhum de camelô, então vamos considerar o padrão que é o que a gente conhece. Que tem vários. Oi? Não muda o filme. Não, o Verde padrão mesmo. Quadrinhos, isso. Então, assim, ele, o que ele tem aí é um monte de arma, a maioria que envolve explosões e tudo mais, né? Enfim. E o Ratos, ele é um monstrão também, né? Que vai pra força bruta nas batalhas. Homem-Aranha com metralhadora e Duende Verde contra Tobey Maguire e Ratos. Homem-Aranha do Tobey Maguire e Ratos, né? Eu acho que o Ratos ficaria um pouco descontrolado aí, mas ele acabaria sendo derrotado, talvez, pelo próprio Duende Verde ou pela metralhadora do Homem-Aranha. Porque o Ratos tem a característica de não ser muito inteligente, né? Então... Ele tá sendo bem discreto, bem simpático, falando não sendo muito, né? Eu não sei se teria alguma forma do Ratos ter alguma vantagem aí, sabe? Tipo, o ambiente não é vantajoso pra ele. Não, ele não tem vantagem nenhuma. Eu acho que o Ratos acabaria caindo aí. Nossa, e cair da montanha é uma bela queda, hein? Eu ainda acho que ele correria pra se esconder e se abrigar do frio. Essa possibilidade também. Então a gente tem o Homem-Aranha com a metralhadora e o Duende Verde contra o Homem-Aranha do Tobey Maguire. O Homem-Aranha do Tobey Maguire conseguiria vencer o Duende Verde dos quadrinhos? Ah, acho que sim. Venceu do filme? Depende. Eu vou cumprir o papel do Magaren aqui. A Mary Jane vai estar em risco? É uma variável importante nessa batalha. Não, sem Mary Jane. E então? Ah, muda muito. Mas ele não tem motivação pra lutar. É, porque senão aí fica complicado. Eu não sei se o Tobey Maguire conseguiria vencer os dois, talvez sim. Não, o Homem-Aranha de metralhadora, eu acho que ele consegue. Sim, sim. Mas o Duende Verde dos quadrinhos, acho que ele não tem muita chance, não. Eu acho que o Duende Verde dos quadrinhos, ele também conseguiria, mas assim, sozinho, sabe? O Duende seria um oponente já bem pau a pau com ele. Agora, tendo a ajuda do Homem-Aranha de metralhadora, eu acho que ele fica muito em desvantagem. O diferencial, então, da luta aqui é o Homem-Aranha com metralhadora, é isso? Veja que a desvantagem assim, é porque é muita desvantagem. Não, porque enquanto ele vai estar se ocupando com um oponente forte, o outro vai estar atirando nele. Apesar que a gente tem que considerar aí que o Ratos, ele não se explodiu sozinho, né? A luta começou e aí o... E aí o Ratos se explodiu. Eu acho que talvez o Ratos pode ter saído correndo na direção dos oponentes e o de metralhadora metralhou ele, né? Exatamente. Eu acho que uma metralhadora, eu acho que o Ratos não consegue resistir, não. Né? E aí é 2-1, sem tendo o Duende. Tem razão. Tá aí, hein? É uma briga complicada. Eu achei que ia dar briga entre aranhas de filme aqui, mas cada um tá sendo derrotado a cada luta. A gente pode fazer um pós-créditos com eles depois. só pra você ficar feliz, Eric, tá vendo como a gente pensa em você? Olha só. Então, eu acho, já partindo pra consideração final, né? Considerando isso tudo aí, o Duende Verde com a cobertura do Homem-Aranha com metralhadora, ou a rasteira, já que ele tá deitado, ou cobertura. Você jura? Eu acho que eles conseguem derrotar o Tobey Maguire. E se o, por exemplo, vamos supor que o Ratos não fez muita diferença mesmo, já caiu aí na batalha, o Aranha do Tobey Maguire conseguiu, sei lá, ir esquivando dos ataques do Duende e dos tiros... Que não acho tão impossível, ele consegue escapar de balas facilmente lá nos filmes. E já foi lá e nocauteou o Aranha da Metralhadora. E fica só ele e o Duende. Ele pode jogar uma teia no Homem-Aranha da Metralhadora, né? Então, porque assim, o Homem-Aranha da Metralhadora, ele é muito limitado. Além dele ficar só rastejando, as mãos deles estão fundidas. Fundidas, eu disse. Na metralhadora. Eu acho que no final é Duende contra Aranha mesmo, né? Eu falei isso aí, mas realmente, o Tobey Maguire, eu falei aqui da teia, como a jogada de teia, ele acaba com a metralhadora. Nem que seja soltando teia na cara dele, porque daí ele não vai conseguir mirar, as mãos dele não vão estar soltas pra tirar a teia. Não tem como ele tirar a teia, né? Eu sempre acho muito mais legal quando dispara a teia no cano da arma, pro cara tirar e explodir na cara dele aquela merda. Aí tem pode a chance ser também. A chance na mão dele descolar da arma e ele poder partir pra porrada, arrastar. Só que descolar, só que a mão dele vai parar 20 metros pra frente. Então no final é Tobey Maguire contra o Duende Verde dos quadrinhos. Mas vamos. Eu tô voltando o que eu tinha falado antes, porque eu não tinha considerado isso. Então virou uma luta um contra um aí, né? Duende Verde contra o Tobey Maguire. O Duende Verde dos quadrinhos, ele tem mais armamento do que o do filme, né? Só que ele não tem uma armadura de Power Ranger. E o filme, ele tinha aquela bombinha apelona que transformava todo mundo em caveira, que ele só usa uma vez. Exato, é verdade, é porque só deu pra fazer uma. Então. Era muito caro. Ele, em vez de usar contra o maior inimigo dele, ele joga num bando de Zé Ninguém. Vai que você erra, né? É caro pra caramba, você joga e erra. Eu não acho impossível o Aranha do Tobey Maguire derrotar o Duende dos quadrinhos. Agora que ficou um contra um, eu também não acho. E como a gente sabe que o bem vence o mal, espanto temporal, meu voto vai pro Aranha. Deixa eu só pensar aqui. O problema é que o Duende no planador e o... Apesar que tem árvores e montanhas assim, né? Que eu ia falar que o Duende no planador jogando bomba é avalanche e o Duende saindo voando no planador, né? A gente não considera isso, mas... O ambiente aí tá bem favorável ao Duende. Mas ele pode fazer aquele lance lá de... O Duende joga uma bomba, ele solta a teia na bomba e rebate lá pro Duende. É possível. E daí já derruba ele do planador, ou já danifica o planador também. Porque assim, tem árvores, mas o Duende tem a vantagem de estar em altura, assim. Não vai ter prédio mais alto pro Aranha conseguir alcançá-lo. Olha, correndo o risco de gerar um empate... Eu vou dar um voto de confiança pro Tobey Maguire também. Então tem dois votos a favor dele. O Mônio e Ebert. Quem vocês acham que ganharia entre Duende Verde e Tobey Maguire? Duende Verde. Eu também acho que o Duende Verde dos quadrinhos ganha. Caramba. Então. Meu principal argumento é: ele mal conseguiu vencer o Duende Verde do filme, que é uma versão bosta. Imagina a versão dos quadrinhos. Não foi ele mal conseguiu vencer. Como não? Foi uma luta equilibrada ali, mas... Na luta que eles tiveram na Times Square, ele teve vantagem e o Duende saiu correndo. Depois eles se encontraram lá no Clarim, que o Duende usou aquele gás sonífero, em vez de matar, deixou o cara viver e fez a proposta indecorosa. Só por cair naquele gás sumífero já merece perder. E depois teve a batalha final. Eu ainda acho que ele tem uma certa vantagem sobre o duende dos filmes. Eu acho que ele penou, meu ponto de vista é que ele penou pra vencer aquele duende, e aquele duende é fichinha perto do quadrinho. Mas depois ele venceu o Octopus, o Venom e o Homem-Areia. Não, o Octopus venceu sozinho porque ele desligou o negócio da tomada. Mas ele deu porrada no cara até ele recuperar a consciência. E ele também não venceu o Areia. Pois é, o Areia falou, ah, desculpa aí, foi mal. Ah, beleza, cara, pode ir embora. Mas aumentou o XP dele. O seu conceito de vitória tá muito estranho. Então, esse é sempre o problema de ter um programa com 4 pessoas, né? Um número par de pessoas. Herbert, pergunta pra sua esposa aí que acabou de chegar sem coxinha, o que, que ela acha? Vamos fazer um desempate justo aqui. Alguém, ó, tô mandando no grupo. Quem você acha que ganha? O Duende Verde. Dos quadrinhos. Ou o Homem-Aranha da primeira trilogia? Duende Verde. Duende Verde. O Duende Verde ganhou. Sua muito noiva bem. É muito sábia. Muito obrigado, esposa do Herbert. Muito bem, então o Duende Verde ganhou de forma totalmente imparcial. Na verdade, foi a mais imparcial. Foi, meio que foi a mais imparcial mesmo, porque ficou empatado aqui, né? Sim. Ela falou aí? Ela falou que não tá nem ouvindo, então ela foi imparcial, ela não viu o meu voto. Não, mas assim, eu fiquei um pouco em cima do muro e, igual, não sei se vocês lembram, eu falei assim, eu vou dar um voto de confiança pro Tobey Maguire, ou seja, eu não tava acreditando tanto assim que ele ganharia. Ah, mas ele vai chorar, e aí... Então, assim, eu não discordo do Duende ser o campeão, não. Eu só tava dando um voto aí pro Tobey Maguire. Esse programa pode ser um pouco polêmico, mas mamilos são polêmicos também, e todo mundo tem, né? Então, cara, ninguém pegou a referência. Ah, eu peguei. Só não teve graça. Né? Round 4. Fight! Muito bem, então luta 4, essas nossas lutas, que esse programa tá um pouco diferente do normal. Luta 4, Homem-Aranha 2099 contra Miles Morales. A dupla do 2099 será... Pô, aí teve vantagem pra caramba. Fogo Fato. Já venceu. Fala de divindades? Cara, Fogo Fato, o último campeão do CF. Desculpa pelo spoiler, mas acho que o pessoal deveria ter ouvido os outros antes, né? E a dupla dele é... Do Miles Morales é o Duende Demoníaco. E a luta se passará dentro de um avião em voo. Tá, que pariu. Nossa. Duende Demoníaco tá sem vantagem nenhuma nessa merda. Vou considerar aqui que o voo foi fretado só pra luta, então não tem ninguém dentro do voo. Tudo bem, ainda é um espaço extremamente limitado, ele não tem como fazer muita coisa. E por falar em voo, você que vai viajar, procure a CVC. Eu, quando voo, só viajo com a CVC. Internacional? Eu tô tentando conseguir patrocínio pra gente, Eric. Ah, me tá, ajuda a te ajudar. É um voo internacional ou é um avião da Gol? Só pra ter uma noção do tamanho. Tá indo pra fora também. Ah, sim, né? Eu falo pelo tamanho do avião, na verdade, né? Ah. Aqueles aviões internacionais com 3 fileiras de cadeira, né? Vamos, a gente vê em filme direto aí. Pode ser. A questão é, tá indo pras Torres Gêmeas ou ele vai seguir o rumo normal? Que maldade. Homem-Aranha 2099, ele tem ali as suas garras retráteis, vários poderes semelhantes ao do Homem-Aranha clássico. Ele consegue enxergar melhor, né, a distância, o que não sei se vai ser muita vantagem aqui. No escuro também. No escuro também, isso pode ser vantagem. A teia dele era orgânica, né? Ele tinha orgânica. Teia orgânica. Em resumo, assim, é isso, né? Fogo Fato, porque ele meio que é intangível e... consegue disparar rajadas, blá blá, energéticas, né? O Miles, ele tem o poder de ficar invisível, ele tem aquela picada venenosa dele, né? O toque venenoso, né? Paralisa a pessoa na... Como é que é? O toque venenoso. Toque venenoso, exatamente. Ah, e os poderes do Homem-Aranha, né, basicamente. E o duende demoníaco é tipo um duende verde, vamos colocar assim, só que com poderes, não são equipamentos, né, são poderes demoníacos. Basicamente isso. É complicado essa daqui. O fogo, o fato, a gente sempre falou das vantagens que ele leva por ele ser intangível, ele conseguiria, tipo assim, não ser atingido em qualquer momento e tal, só que agora a gente tem um inimigo que consegue ficar invisível, né? Consegue ficar invisível ser... e tem a picada venenosa aí que pode nocautear. Exato. Assim, então, ele consegue ficar intangível, mas no momento que ele fica tangível, ele fica extremamente vulnerável. Exato. Então, assim, a gente tem um... No outro programa que o Fogo Fato participou, né? A gente não tinha visto nenhuma forma de derrotar ele, vamos dizer assim. Mas agora a gente já tem uma possibilidade aí, né? Lembrando que 2099 também tem veneno, hein? Como é que era? Eu não lembro do veneno dele. Era da garra? Venenosas. Ele levanta a presa, máscara. Da presa. Mas ele usou... E morde o oponente, bem másculo. Tem cara, deixa eu dar uma mordida em você. Nhaque. Muito massa. Miguel O'Hara é o cara, mano. Miguel O'Hara. Miguel O'Hara é O'Hara? Então, eu acho que o duende demoníaco cairia fácil, hein? Eu não sei se qual que seria a estratégia aí, mas assim, ele não teria muita mobilidade, quer dizer, no planador, né? Então a vantagem dele que é o planador ele não teria, mas... E nem com as armas dele, porque é um espaço pressurizado e pequeno, não dá pra ele ficar jogando as bombas de fogo dele. Será que ele jogaria e abriria alguma janela e ficaria aquela maluquice, sabe, de pais do Peter morrendo no Homem-Aranha? Ia ser todo mundo sugado desta merda. Não, sem antes conseguir fazer um upload. Porque todos sabemos que internet de aviões caindo é excelente. Desculpa a internet do Magali. 15 anos atrás. É assim, eu acho que o duende demoníaco, ou ele seria derrotado ali pelo algum jogo, algum conjunto ali, ação em conjunto do 2099 com Fogo Fato, ou ele faria alguma cagada e geraria esse problema no avião aí, de todo mundo sendo jogado pra fora, aquela maluquice toda. Mas eu acho que... Vocês acham que é consenso do demoníaco ser derrotado nesse cenário aí ou não? Sem dúvida nenhuma. Ele não tem nenhum outro tipo de arma que não seja explosiva? Ah, ele tem os raios, os... Não sei. Se não me engano, o dele é explosivo ou incendiário, não é vantagem nenhuma. Entendi. É. Mas assim, eu tô realmente inclinado a acreditar que o Miles conseguiria pegar o Fogo Fato de surpresa. Eu não... Eu realmente acho que isso poderia acontecer. Então, porque, assim, mas aí, assim, vamos supor... Vamos dizer que o duende já caiu, então sobrou o Miles contra o 2099 e o Fogo Fato. Ele fica invisível pra tentar pegar o Fogo Fato, o Miguel localiza ele pelo sentido aranha, não? Miguel então, não tem sentido aranha. Não tem. Mas aí poderia ser... Deram um recente pra ele, antigamente. Ele não sei, não. Como não. É pior que você tá falando isso aí, mano. Realmente, eu não lembro nas histórias clássicas ele... Eu falar não, que nas, não lembro. Nas clássicas eu te dou certeza que não. Eu não sei nas versões novas que andaram fazendo dele aí. Você sabe que meu argumento não adianta nada, né? Eu não lembro de... Não, mas essa era uma das diferenças. Ele não tem sentido de aranha. Então o Miles tá com uma boa vantagem aí sobre os dois. O que eu tava pensando aqui que poderia acontecer é que enquanto o 2099 e o Fogo Fato estão acabando com ele, estão lidando com o demoníaco, aquela maluquice toda dele, nesse momento o Miles poderia ficar invisível, entendeu? O Mônio tava falando que... surpresa ali. É, porque assim, como que eu imagino a luta acontecendo? A luta começa, o duende demoníaco fica maluco, o 2099 e o Fogo Fato já se assustam e vão pra cima dele, e nesse período o Miles fica invisível. Até porque ele, com medo, não faz ideia do que tá acontecendo, ele se esconderia, né, vamos dizer assim. Eu não sei se ele teria... Aí já é contar com a sorte, né? Porque eu não sei se um conheceria o outro antes da luta, né? Ele teria que se aproximar do Fogo Fato, porque ele saberia que teria que pegar ele de surpresa, né? Pra atacá-lo. Ou aproveitar uma outra oportunidade pra fazer isso depois de tentar atacar ele a primeira vez e perceber que ele fica intangível. A pergunta talvez seja meio idiota, mas... Ele se move tranquilamente quando ele tá camuflado? Pelo que eu lembro, sim. Pelo que eu lembro, era normal. Tá. Porque eu acho que isso é uma vantagem de poder atacar alguém camuflado. É uma vantagem que vale sempre, né? Ah, não sei se é vantagem pegar o cara desprevenido. É claro que é, sempre é. É, eu falo assim, às vezes ele não saberia a princípio, mas... Ele criaria alguma situação em que ele conseguiria ficar invisível e, sei lá, correu pra primeira classe e antes do pessoal chegar lá ele já tava invisível, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Então eu acho que ele conseguiria. Eu imagino que é todo mundo se encarando até rolar um fight. Sim, eu falo durante a luta mesmo. É, eu acredito que o demoníaco cairia rápido, mas talvez o Fogo Fato conseguiria ser derrotado assim. Que na verdade eu tô raciocinando, pensando como que o Fogo Fato poderia ser derrotado, né? Porque ele é o ponto-chave aí da dupla. Apesar de 2099 também fica invisível. Não fica, não. Não. Na nova armadura dele, a branca, sim. Ah, não. Vamos considerar o clássico. Mas é sério. Mas eu não conheço o clássico pra poder falar. Não, mas assim, eu falo não por roteirismo nem nada. Nos outros, o CF também, a gente sempre considerou a encarnação mais clássica dos personagens, assim, pra discutir, né? Então eu acho que é interessante a gente manter isso aí, porque senão vai sempre ficando com variações e variações e variações. Porém, se o 2099 ficar invisível, o Miles tem sentido de aranha. Então tem essa... Se você pega o surpresa, ele não é. É, então assim, o que o Miles tem de vantagem, o 2099 não teria contra o Miles, né? Então. Agora eu não sei como funciona exatamente a camuflagem do Miles, porque ele não fica invisível, ele se camufla. Nas eu não histórias sei que eu li, até onde isso seria. Até onde o 2099 não conseguiria enxergá-lo, já que a visão dele é apurada. E tem a Laia. Nas histórias que eu li, ele ficava invisível mesmo. Não sei se depois eles... Tipo assim, o poder dele era invisibilidade, não era camuflagem. É, eu também conhecia como invisibilidade. Eu sempre entendi como camuflagem, uma coisa meio camaleônica. Não, o camaleão é outro cara. Exato. Ah. Não, mas pelo menos o que eu lembro de ter lido no início do Miles e tal, era invisibilidade mesmo, do pessoal trombar nele na rua e tipo assim, caramba, no que eu trombei, sabe? Era desse. Eu não sei, é a minha visão, né? Eu acho que dessa vez o Fogo Fato poderia ser derrotado. Não sei se teria essa oportunidade, mas acredito que sim. É, e o 2099, se fosse no braço ele contra o Miles, o 2099 ele é mais forte, né? Mas aquela picada venenosa do Miles lá, ela é poderosíssima também. Então, assim, na minha opinião, o Miles conseguiria derrotar os caras. É, eu vou seguir o que você fez da outra vez lá e vou falar que dou um voto de confiança pro Miles. Aí qualquer coisa no final você fala, não, era só de confiança, na verdade. E o outro ganhar também, eu confio e tá. Ah, que não sei. Eu não li muito do Miles, mas eu enxergo aquela coisa básica de um moleque de 13 anos. Sim. E o Miguel O'Hara, além de já ser um adulto um pouco mais malandro, é meio filho da puta, então. É, o. Pode falar filho da puta aqui ou não? Duas vezes? Não sei. Mas. Não pode, Mônio, tem criança na sala, o Vinícius. Ah, ele tá lá na sala mesmo. Então, realmente, o Miles ele é muito inexperiente se comparado ao Miguel. Só que eles criaram o Miles como um personagem que ele é na verdade, essa invisibilidade, essa picada venenosa dele lá, esse toque venenoso, ele é, eu gosto de falar aí, é overpower pra caramba. Só pra constar, viu? A descrição do poder é Spider Camouflage. Ou camuflagem, sei lá como é que pronuncia. Ah, tá. É. Vamos perguntar. Não, mas de acordo com o estúdio Herbert Richards, é invisibilidade. Ah. Mas a gente tá falando da Marvel ou do Herbert Richards? Eu ia comentar, Eric, se eu não me engano, acho que no primeiro Homens-Aranha, que foi a única versão dessa história que vale, o Miles consegue pegar o Peter de surpresa com a picada venenosa. Aí eu já acho. É roteirismo, né? Aí é roteirismo. Ah, então tá. Desculpa. Homens-Aranha 1. Na verdade, eu não sei se é roteirismo também, né? Porque eu falo seria por causa do sentido de aranha, mas... Homens-Aranha 1, o que que é a história? Eles se encontram da primeira vez, eles têm que cumprir daí a regra 178. Básico, ela é universal em qualquer dimensão. Pois é. E daí o Miles conseguiu sorrateiramente atingir o Peter com essa picada venenosa aí. É, o que pegou foi a picada venenosa. A vantagem dele no Peter foi essa. Sim. Assim, se for considerar em relação à personagem, eu gosto dos dois personagens, do 2099 e do Miles. Eu gosto um pouco mais do 2099, apesar deles terem dado uma cagada nele depois, né? Mas assim, eu acho que numa luta entre os dois aí, por o Miles ser um personagem meio roubado, ele levaria vantagem, sabe? Mas não que o 2099 seja, tipo assim, ganharia fácil dele, não. Acho que seria uma luta complicada, mas... Eu no acho final, que seria pau a pau, mas eu acho que o 2099 é mais experiente. Aí vai empatar de novo. Chama sua esposa. Vamos fazer o seguinte, pra gente ficar mais... Pra variar um pouco mais. Ô, Maurício, pergunte seu irmão, por favor. Dois minutinhos, peraí. Vou aguardar a volta do Maurício. 2000 anos depois. Voltei. Ele disse 2099, apesar dele não gostar, porque o 2099 tem mais experiência. Muito bem, então foi justo, 2099. Foi justo. mas é verdade, eu falo assim porque você falou lá que ele conhece os personagens, então a gente precisa de mais um voto, né? Então, realmente, o 2099, a experiência dele aqui é relevante, né? Eu acho que seria o Miles por causa do overpower dele. Mas talvez o 2099 conseguisse fazer alguma estratégia de ficar à distância e, sei lá, o Miles fica invisível, ele joga tempo pra todo lado. É, a experiência dele é questionável porque, até onde a gente sabe, ele é Homem-Aranha há somente um ano, né? Já que 2099 é o ano que nunca acaba. Exato, é, pode ser. Mas a gente está desconsiderando ele rasgar a garganta do Miles com as garras dele. É, não, assim, eu não acho impossível o 2099 ganhar, não. É muito possível, na verdade. É, eu votei pro Miles, igual eu falei, por causa do overpower dele, mas o Miguel, ele conseguiria ganhar. O Júlio vai ficar triste, hein? Round 5, fight! Muito bem, então vamos para a primeira semifinal, que é entre o Spider-Man de PS4 junto com o Scorpion, né, do PS4, contra Spider-Man e Pit Pat de Pasta. Gostava tudo do Spider-Man. Qual que é o cenário? O cenário será... uma ilha deserta tropical. Tipo aquela ilha do Venom lá. O seu pai da mãe taca fogo na ilha e... É, cara... Então... É... Eu não quero falar, não. Pode falar. Eu não tô conseguindo achar argumento pro seu pai da mãe, desculpa. Ah, o. Pra ajudar ele. Lá, o Spider dele. Tem os gadgets que ele pode. Ele, inclusive, pode usar eles pra fazer armadilhas aí na ilha, talvez. Tem aquela. Ele tem aquela, tipo. Não, ele usa o gadget pra apagar o fogo na ilha. Eu ia falar que ele tem aquelas bombinhas de teias que são acionadas. Ele tem aquele sensorzinho que ele joga, gruda em algum lugar, tipo uma parede. E quando a pessoa passa na frente, ela também é acertada com teia. Então, assim, mas por o ser uma ilha... O Pit Pat de Pasta pode encher o Homem-Aranha do Play, o Spider-Man de cola e ele não consegue fazer nada disso. E aí? Aí entra o parceiro dele, que é o Scorpion, que destrói o Pit Pat de Pasta. O Pit Pat de Pasta realmente tem grandes chances mesmo de inutilizar completamente. É, só se o... Vai, é, só se o Pit Pat de Pasta jogar... a gosma branca no rabo do Scorpion. É, você não tá ficando proibida pra menores. No Tail. Aí fica mais... É, eu acho... Ô, Ebert, você que compartilha o apreço pelo Spider-Man, você vê alguma forma dele ganhar? Ah, eu... Não. Vai vir alguma artimanha, vai vir um tsunami na ilha. Caramba. É verdade, ele é japonês, ele tem o poder do tsunami. É. Cara, é... E o Pitpot Pasta vai jogar a pasta no... Ali vai virar pasta de dente, vai fazer uma... Sei lá. Higienizar tudo. Mônio, você vê alguma forma do Spider-Man... Eu tô ignorando completamente o Pit, né? Você vê alguma forma do Spider-Man ganhar? É, não, desculpa. É, então, dessa vez não precisa chamar irmão de ninguém, nem esposa de ninguém. Foi unânime. Spider-Man e Scorpion aí ganharam, infelizmente. Eu não sei quem assistiu aí Spider-Man, a série, mas nesse momento eu vejo a cena final, que é o Spider-Man tirando a máscara e olhando pro horizonte assim do mar, sabe, da ilha. Round 6. Fight! A segunda semifinal será entre o Homem-Aranha com metralhadora do Camelô e o Duende Verde contra Homem-Aranha 2099 e Fogo Fato. Essa é uma luta que eu acho legal, porque você vê facilmente os dois aranhas pegando na porrada enquanto o Duende Verde se ocupa com o Fogo Fato. Só ver um cenário antes aqui, antes da gente continuar. Será na Estátua da Liberdade. Mantenho o meu comentário anterior. Estátua da Liberdade. caramba, onde que o Homem-Aranha da metralhadora vai ficar? Lá embaixo, atirando do pé da estátua? É, tem que ser, porque daí ele olha pra cima e atira pra cima. Outra luta mesmo? Na verdade, dessa vez, ele pode ficar em pé atirando pra cima, né? É, pode. Então. Tem essa vantagem agora. Ele vantagem. Só tem que esperar alguém passar exatamente na frente dele pra fazer tum. Da metralhadora não vai conseguir fazer muita coisa. O fogo fato tem como ser derrotado dessa vez? Só se difícil. Sem querer. Sem querer ele passar em frente à metralhadora. Ou ele fica tangível assim, e o duende aproveitar o momento e jogar uma bomba, alguma coisa assim. O problema é que o 2099 tá do lado do fogo fato, né? Então o duende ia estar tá ocupado com os dois ao mesmo tempo. É, acho que dessa daí não tem escapatória, não. Isso é uma coisa que acontece muito na semifinal dos programas. A gente discutiu tanto os poderes deles nas primeiras lutas, que quando chega aqui fica mais claro, né? Quem tem vantagem, quem não tem. O mais provável é que o 2099 com o fogo fato que sejam os vitoriosos aí nessa luta. Também acho. É, nesse caso também. Facilmente. O fogo fato tem vantagens e o 2099 tem vantagens. Pois é, acho muito difícil aí. Se fosse o 2099 contra o Duende Verde, eu ainda confiaria mais no 2099, mas seria uma luta equilibrada, né? Aí você coloca o fogo fato junto aí na balança, aí complica um pouco. Então, vitoriosos aí, Homem-Aranha 2099 e fogo fato. Round 7. Fight! Rolling Stone! E aí nós vamos pra, antes da final, vamos pra disputa de terceiro lugar, né? Acho justo. É entre o Spider-Man junto com o Pete Pote de Pasta contra o Homem-Aranha com metralhadora e o Duende Verde. Aí, Spider-Man e Homem-Aranha de metralhadora na mesma luta. Muito bem. Agora sim ele rouba a metralhadora do cara. É. E fuzila o Duende Verde. Ela se passará na escola Midtown, onde o Peter estudava quando era adolescente. Muito bem. Spider-Man pega a metralhadora, metralha o Duende Verde. E finalmente o Pete Pote de Pasta consegue ser útil e cola o aranha camelô no chão. Acabou. Na verdade, a luta é tipo assim: o Spider-Man pega a metralhadora, arranca da mão do camelô, segura, tipo o Schwarzenegger, sabe? Vira pro Pete e fala: não desgruda daí. E metralha o Duende Verde. Então, da metralhadora não tem muita chance aí mesmo, não. Olha, vai tentar rastejar pra pegar a metralhadora de volta, vai passar em cima da cola que o Pete deixou no chão, já era. Ficou grudado. Agora, a gente achou o adversário à altura do Pete Pote de Pasta. O Homem-Aranha da metralhadora. Foi só porque tiraram a metralhadora dele. Exato, o Homem-Aranha da metralhadora sem a metralhadora. Então, a gente tem basicamente o Spider-Man com a metralhadora contra um cara que atira raios e joga bombas, né? Então, o Spider-Man tem o sentido de aranha super aguçado, a visão de raio-x, ouve não sei o quê, tudo que a gente falou. Ele é o campeão mundial de artes marciais, não falei isso no início. Nem precisava, a fama dele o precede. Ele é o homem movido pelo apito do cão, né? Enfim, tem vários títulos aí. Quem vocês acham que ganhou, o Spider-Man ou o Duende Verde? Agora falando sério. Spider-Man. Caramba, por quê? Porque ele é o Spider-Man, cara. Basicamente, a luta é ele atrás do balcão com a metralhadora, né? Igual a série. E o Duende Verde caindo. Eu concordo. Ah, eu penso assim, meu, se o Spider-Man conseguiu derrotar monstros, Carnificina, que já foi vencedor, por que não o Duende Verde? Exatamente. Então o Spider-Man, junto com o Pete Pote de Pasta, caramba, só assim pro Pete ter algum troféu. São os vencedores do terceiro lugar. Nessas horas o Spider-Man já tá até com escoliose de ter carregado a dupla nas costas. Final round. Fight! E aí sim, nós vamos pra final, né? Que é entre o Spider-Man e o Scorpion contra o Homem-Aranha 2099 e o Fogo Fato. E o local será na... Caramba, quem colocou essas opções de cenário aqui? Serão dois barcos pesqueiros em alto mar. Nossa! Gente. Assim, um barco daquele que cabe ali umas 10 pessoas mais ou menos, cada um. Dois, um do lado do outro em alto mar. Isso dá vantagem ou desvantagem pra alguém? Dá desvantagem, eu acho, pra dupla do Spider-Man com o Scorpion, porque do outro lado o Fogo Fato voa, né? É, tem isso, né? Dos gadgets que o Spider-Man tem, o que que poderia conter ou pegar de surpresa ou que for o Fogo Fato? Então, ele precisaria passar no modo tangível na frente de um deles. Por exemplo, daquelas coisinhas que ele deixa armada na parede. Ou, eu não sei como ele poderia pegar o... Algum explosivo, algum gadget? Tem um que é uma bomba de teia, né? Mas não é explosivo assim, explosivo. Ele tá precisando de abrir um buraco no barco do outro. Só fazer um comentário que, assim, no CF anterior, o Fogo Fato levava muita vantagem, porque era um contra um, né? Não tinha a possibilidade de uma pessoa tá... Tipo assim, o Fogo Fato fica tangível pra atingir alguém, e o outro cara vem e atinge o Fogo Fato, né? E isso é uma coisa que é possível agora. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Vamos pensar... Eu penso na seguinte estratégia. Vamos dizer que o Spider do Play 4 pula junto com o Scorpion lá no outro barco e fala assim, ó, cuida do 2099 e eu te dou cobertura caso o Fogo Fato venha fazer alguma coisa. Vocês acham que no X1 o Scorpion venceria do 2099? Eu acho que não. Acho que o Escorpião cairia. Desculpa. O Escorpião aí cairia. Até porque ele não tem espaço pra fazer muita coisa. É um barquinho pesqueiro, meu Deus. Seria. Eu acho que a única chance aí pra eles seria o Escorpião partir pra cima do Fogo Fato. O Fogo Fato conseguiria ficar intangível, o que seja. E revidaria contra o Escorpião, né? E nesse momento o de Play 4 faria alguma coisa. O problema é o 2099 deixar, né? Então. Que essa seria a estratégia, né? Tipo aquele tipo de luta que, assim, é uma tentativa só, sabe? Se falhar, já era. Aham. Uhum. Nisso seria. Eu acho que a outra dupla daí tem mais vantagem, então. Sim, se for considerar em relação à vantagem, o 2099, ele é um personagem que tem, né? Igual o Mônio falou, tem a maldade dele ali, maldade no sentido de ser mais experiente, né? Ou... Não é experiente de vida, né? Não é nem experiente como aranha, né? Consegue fazer algumas coisas que os outros não pensam de vez em quando, né? O Fogo Fato, ele consegue atacar à distância e ficar intangível. Acho que seria isso, seria... Então assim, ó, a outra dupla tem uma chance só pra atacar, enquanto os outros têm todas as vantagens. Isso é o que eu vejo. Então, acho que... O que eu imagino desse combate, facilmente, o Fogo Fato é manter o Scorpion ocupado, talvez distraído. O 2099 rapidamente ia tentar atacar o Spider-Man pra... reconhecendo que ele precisa derrotar aquele cara primeiro, porque ele é o perigo de verdade. Provavelmente ele ia tentar, como se trata de um outro aranha, ele ainda ia tentar dar uma mordida pra inocular o veneno dele e deixar o cara paralisado só. Aí depois o Scorpion não tem nem graça, né? Pois é. O que você acha, Ebert? Ah, é isso daí. Eu acho que não tem muito pra onde correr, não. Eu acho que a vantagem do Fogo Fato e do 2099 é muito grande. O problema é que o Fogo Fato é um apelão de merda. Pois é, ele acabou entrando de novo no programa, né? A gente conseguiu derrotar ele ali com o Miles, mas não adiantou. Eu acho que dá aí 2099 e Fogo Fato como campeões dessa versão do CF. Concordo. O que vocês acham? Eu também acabo votando neles também. Então, mas vamos considerar uma surpresa final aí, que eu acho que nem pra vocês eu falei, né? Uhul. Só pode ter um campeão, né, cara? Então, Homem-Aranha 2089 contra Fogo Fato. Regra 178. Deixa eu só ver um local aqui. Metrô em Movimento do Homem-Aranha 2. Aquele lá da revelação da identidade do Peter. Então, 2099 contra Fogo Fato. Esse daqui tá tipo o final de Espetacular Homem-Aranha 2, sabe? Quando o Duende Verde aparece. Que tipo, meu Deus, o filme não acabou, e agora? Não. Fogo Fato tá na luta, né? Isso complica bastante. Como que o 2099 conseguiria derrotar o Fogo Fato? Eu acho que ele ia fingir que baixou a guarda pro Fogo Fato vir atacar ele. meio que no corpo a corpo, sei lá. E quando ele ficasse tangível pra dar um soco, ele ia lá e rasgava a garganta do cara. Calma, gente. A gente brinca que ele é assassino, mas foi só uma vez, assim. Não, duas. Não, pera. Não, teve várias. Isso dá pra ter um assassino, sim. É, só lembrando aqui, ó. O Fogo Fato, no último CF, ele lutou contra o Rei do Crime, na primeira fase, então ganhou fácil, né? Depois, ele lutou contra o Anti-Venom, e no final, ele lutou contra o Duende Demoníaco. Então, ele, né, também tem essa vantagem, porque o desses que tem mais cérebro é o Rei do Crime, mas ele tenta resolver as coisas só no braço, o 2099 usa a cabeça. É, eu tô levantando isso justamente pra fazer essa comparação, que assim, uma coisa que a gente levou em consideração no outro programa foi isso, né? Ah, o cara não ia criar estratégia, ele ia partir pra porrada, tá? O Duende Demoníaco, é um maluco, né? Então, agora a gente tá falando do 2099 depois de ter lutado lado a lado com o Fogo Fato, né? Então ele já conhece o cara. O quanto de dor que o 2099 consegue suportar? Eu tô pensando se ele conseguiria fazer uma estratégia de levar um golpe pra revidar, sabe? Consegue, cara. Ele chegou a apanhar muito do Abutre, do próprio Venom 2099. Do próprio... Como que era o nome do Hulk em 2099? Hulk. É, vamos lembrar que só o que ele sofreu nos solteiros na fase final de 2099 lá... É, não, aguentar a porrada ele aguenta, ele ficou calejado já. Não, eu tô falando de roteiro falando... também. O roteiro era sofrível. É, sim, não, eu entendi, acredite. É, o que eu quero dizer é que, assim, ele, dessa vez, a gente tá colocando Fogo Fato lutando contra alguém que não só, tem... Só uma dúvida, só uma coisa, respondendo a pergunta que eu acho que foi do Herbert, era John Eisenhart, o Hulk 2099. Eu ia falar que dessa vez a gente tá colocando Fogo Fato contra um cara que é um cientista, né? Então o fator inteligência aí pesa mais agora. E é um cara que não tem muito problema em partir pro ataque portando ou até matando em algumas situações, né? Apesar que a gente instituiu aqui que ele não mataria, né? Mas ok. Mas é conhecido por não ter muitos escrúpulos. Exato, é. Então... Só pra constar, todo mundo cagou pro fato de eu ter procurado a informação, né? Te contar, viu? Não, é porque você falou pro Ebert, ele não reagiu, eu falei assim, ah, deve ter... Não, mas não teve... Ó, por exemplo, eu tava vendo aqui, tem um... Ele lutou contra o que eu falei do Hulk, era o Maestro, que era um puta cara também lá na época. Ah sim, foi... Não, o Hulk 2099, o Maestro. Uhum, então ele aguenta maestro, porrada. É, o Maestro é... E além de tudo, o filho da puta é inteligente. Pois é, se tiver um cara no violino, essas coisas assim, fica mais forte aí. A música distrai, né? A música clássica acalma e... Acalma sério. Então, o Miles seria capaz de criar alguma estratégia pra pegar o Fogo Fato no momento de fraqueza? O Miles não... Eu falei Miles? Eu queria dizer falou. Miguel. Seria. Como que o Fogo Fato poderia derrotar o... Tem um favoritismo aqui, mas é que realmente o 2099 ele é estratégico lutando. Não, é por isso que eu ia perguntar, como que o Fogo... Pra gente ir pra uma outra vertente aqui, como que o Fogo Fato poderia derrotar o 2099? Ah, ele é o Fogo Fato. Então, essa é a parte que eu vejo mais... A única vantagem dele é você conseguir usar aquele poder de hipnose dele pra fazer o Miguel travar. Fora isso, cara... É porque, assim, ele teria que... ficar intangível e acertar o Miguel à distância, né? Mas acho complicado, porque o Miguel não tem sentido de aranha, mas tem a agilidade, né? É, pessoal, só vamos resolver isso rápido, porque o trem já tá chegando no fim da linha. Ele ainda tem que parar os vagões. Chama o pobre pra segurar. Enquanto eles estão aí, né? Tá um sentado na frente do outro, pensando como que eu poderia te derrotar, tal. Tá lá o Tom Maguire tirando o trem igual o maluco, né? Anda rápido aí, gente, anda rápido aí. Soca a cara dele logo, porra. Então, é assim, realmente eu acredito que se tivesse um quadrinho dos dois juntos, o Miguel conseguiria derrotar. Só que eu não... Aí entra aquela questão do... Entra a questão do roteiro, né? Não de roteirismo que eu falo, mas assim, como seria? O que eu imagino que poderia acontecer é o Miguel, ele... desviaria dos ataques do Fogo Fato e resistiria a um possível ataque dele, enquanto criaria uma estratégia pra acertar. Porque assim, eu acho que basta um ataque do Miguel pro Fogo Fato cair, né? Tipo assim, um ataque de garra no Fogo Fato, você corta o cara. Sim. Não necessariamente um pra ele cair, mas eu falo assim, um ataque feriria ele bastante, né? Até porque ele não está acostumado a ser atingido. Sim, sim. Eu falo porque assim, a gente tá pegando agora um cara inteligente, né? Pra lutar contra o Fogo Fato. Tô falando muito porque eu não quero que fique parecendo que é favoritismo nosso, né? Mas realmente eu acho que o Miguel conseguiria derrotar. Pela inteligência, pela estratégia. Não seria favoritismo da minha parte. Eu nem gosto tanto do Aranha 2099. Me julguem. O Fogo Fato. Não, eu nem julgo, não perco meu tempo. Ai, caramba. O Fogo Fato, ele não quer atacar à distância, né? Ele é só ataque físico mesmo, né? Então, eu não lembro. Na minha cabeça ele tinha alguma coisa à distância. Ele vira uma bolinha que ele sai voando, mas ele mesmo é na porrada. Ou aquele hipnose da luz dele que fica brilhando. Tipo a Jubileu. Quase isso, que é do Jubileu e hipnotiza, só enche o saco, né? Eu não sei se a gente tá deixando passar algum detalhe do poder dele. Igual eu falei lá no início do programa, né? Comentem aí caso vocês tenham alguma informação aqui que a gente tá esquecendo, tá? Porque... Só lembrar que ele encheu o saco do Peter, mas nunca venceu nada, na verdade, né? Sim, sim. Eu falo assim, porque a gente fica falando e indo de memória, de história que a gente leu e tal. E assim, pelo que a gente lembra, é o que a gente comentou, né? Pode ser que tenha algum fator crucial de, mas o Fogo Fato já fez isso. E aí quebra tudo que a gente tá falando. Mas o que a gente lembra é isso, né? Eu acho que o 2099 ganharia. Eu também acho. Voto nele. Acho que todos nós achamos. Também é meu voto. E sua esposa, o que ela achou, Ebert? Ah, já agora já... Já foi-se. Muito bem, então, por unanimidade, o campeão do CF 2018 é o Homem-Aranha 2099. Quem diria? Oh. E olha só, a gente sempre coloca nos outros programas, assim, a gente seleciona 8, um é campeão. Aí o próximo programa a gente seleciona 7, mais o cara que foi campeão no programa anterior, né? E por aí vai. Coincidentemente, dessa vez, o Fogo do Fato, que foi o campeão do programa anterior, foi selecionado pra esse e foi derrotado na final, né? Então, acabou que sem querer, a gente se viu na edição do campeão. Coincidência. Muito bem, eu acho que é isso, né? Alguém quer fazer algum outro comentário? Sem homem vergonha é fraude. Bom, eu queria que então o Spider-Man tivesse tido mais sorte. Não dá risada não, Mônio. Eu não vi o seu voto lá. Como não? Eu votei. Ô Ebert, repete aí, por favor. Eu queria que o Spider-Man tivesse mais sorte. A dupla dele que não foi muito... Ele deu azar pra caramba, ele deu muito azar. E ele conseguiu derrotar o Fogo Fato, mas deu azar. Muito bem, então, só lembrando, né, que o Tweepcast é um podcast do site aracnofan.com.br. A gente tem vários podcasts por lá, né? O Tweepcast é um podcast mensal, sai na sexta-feira da última semana do mês. Mas nas outras semanas a gente tem dois programas, né? Um é o Tweepview Classic, o outro é o Tweepview. O Classic nas quartas-feiras e o View nas sextas. Sendo que o Classic fala das revistas antigas do Homem-Aranha, desde a primeira, a gente vai seguindo cronologicamente, e os views das atuais, né? Além disso também, a gente tem nosso canal do YouTube, tem postagens do Instagram, Twitter e tudo mais, redes sociais em geral, né? Aracnofan, vocês acham aí pra todo lado. E temos também o nosso Padrim, né? padrim.com.br/aracnofan, onde quem quiser contribuir com algum valor mensal, pode fazer isso lá e ajudar a gente, né? Ajudar o site a crescer, a pagar suas contas, né? Que a gente tem alguns custos. E, além disso, a gente faz sorteios mensais também entre os padrinhos de revistas e outros itens, né? Eu acho que o Ebert já ganhou uma ou duas vezes, né? Duas vezes. O Ebert é um dos nossos padrinhos lá, que tá sendo convidado pro programa aqui também. Então, muito obrigado. Que você ganhou? O que você ganhou? Ah, foi uma porrada de coisa. Olha, eu ganhei... teve alguns... papo de coisas. Não, teve uns gibis da época da Abril, teve aquela revista teste da Salvati, da coleção definitiva, teve DVD do filme clássico, teve algumas outras... Teve mais coisa, tem coisa pra caramba. Deu pra ter uma ideia já aí, no primeiro sorteio também teve biblioteca histórica, enfim, muita coisa legal aí, né? Então é isso, quem não puder também participar do Padrim, né, financeiramente lá, pode ajudar o site também, divulgando os podcasts, divulgando o site e levando aí a alguns amigos, né, as nossas maluquices. Por exemplo, perguntar pra esposa quem que ela acha que ganharia. Pois é, e estamos no Spotify agora. Exatamente, Temos os nossos podcasts, estão cadastrados no Spotify, no Google Podcasts, acho também, tá lá. Enfim, é isso. Obrigado a todos que ouviram até agora. E como prometido no início do programa, fiquem agora com o show de Jorge Vercillo, né? Falou, até mais. Falou. Eu adoro andar no abismo. Numa noite viril de perseguição, saltando entre os edifícios, vi você em poder de um fugitivo, que cercado pela polícia te fez refém lá nos precipícios. Foi paixão à primeira vista, me joguei de onde o céu arranha, te salvando com a minha teia, prazer me chamam de Homem-Aranha. Seu herói, hoje é herói, aguenta o peso das compras do mês. No telhado, ajeitando a antena da TV. Chega de bandido pra prender, de bala perdida.